1908, controle em Boa Viagem. 1208, bom trabalho, senhor. Grupo 4298, a sua dedicação chega da Mari, desça para o 050. Salvador Total, 9900, bom dia. Cruzando o BIA, 2010. Passado radar, vou para o jogo 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. Pé 3604, autorizado LS, após estabilizado. Autorizado, semana estabilizada, 3304. Titan 3179, observe o Falker 100, engraçando no pátio principal. Consigo seu ataque pelo pátio principal Índia, e no ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 1015, 3179. Check Delta, chamo torre, ano noite, desse Palmeiras. Você, Gasol Sérgio, bom dia. Bom dia, 3552, de Montante, informação Mike. Tipo 52, a nossa já está medicação. Ano, 3552, ano 7. Chame para o cruzamento da... Que? Reporte vertical de Itapuã, Eco Delta. 07. Ondina com 2 a bordo, Eduardo. Chame na interseção, pronto para decolagem. Tudo bom, que a porta na parada descida. 352, 07, tá brincando. Parei do 226, vista para 3, meu pé. 3, 2, 3, 4, 4, 5. Eu falo 9, 9, 1, 1, 1, chamo Recife, frequência 1, 2, 5, 2, 1, 4, 5, alternativa 1, 2, 6, 6, 8, 5. A linhagem da colapso, 10, 140 graus, 79. Michael Delta vai entrar na porta. Agilize Michael Delta agora para cruzamento da pista do eixo da 1022. Agilizando Eco Delta, reposte livrando o eixo da 1028. Do céu, 07, a linha decola, pista 17, 140 graus, 8 nós, informa um Eco Charlie 35, Mike Eco Delta, à sua direita, vai cruzar o eixo da 1028. Tá, então, ajuste 1005. 60, o senhor aceita? Ok, está autorizado então Galeão, nível 360, via Alteso 10 até ESMAP, e após conforme o plano. A decolagem será da 10, curva direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, está interceptado Alteso 10. O controle 120 decimal 8, acione 5154. 4 mil pés, pode voar, pode voar. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304. 3304, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Fazendo pista livre, 3304. 0 no 5. 325, 402. O Guardião 07, chama o controle, bom dia. Bom dia, Guardião 07, prossiga. Decolou de Salvador pra onde? Até aqui no terra, no litoral. Tem que aposte na para pouso. Agora final, comando. Cabeceira 30, cabeceira 17, não interfere. Certo. Pelo autorizado, 940 graus, 89015, cheque tem, 3304, fechando o zero. Baixado, checado, livre pouso na 10, 3304. 3179, aos 16, 1208, boa viagem. Obrigado, tamo aí. Delta, tudo parado, cabeceira 17 autorizado, 150 graus, 89, reporte solo controlado, Eco Delta. Parado não, mas vai tudo parado, para o Eco Delta. Antes 179, contato radar, por onde é o 340, saída da Eco. 340, 3179, saia. 5217 negativo, mantenha a chegada. 5217. E agora 9085, essa medicação, a chegada é bom, desça para o 050. Tá bom, DCT Alefa. Total 9900, chame Recife, frequência 126.0, alternativa 128.8. 160.288, bom dia. Bom dia. Controle passarido 2226, fui ali. 2223, complete, chame torre 118.6. 18.6, abraço pro NEC. Azul 4298, desça para 2000 pés, autorizado LS, é posse habilitada. 2000 LS, vai passar azul 4298. É o 18, solo. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Passarinho 2223, uma milha para o Cibra. Trem baixo, trabalho. Bom dia, 2223, continue aguarda, pista livre. Aguarda. Dois, dois, dois, três, todos autorizados. Pista 10, 150, dá o 79, cheque trem 1015. 150 com 7, 1015, trem baixo, senhor livre pouso. Juliette para o gate 5. Alfa Juliette para o 5, 3304. Torre ou passarelo de volta? Sim. Na nossa aproximação, a gente avistou uma ponta de praia muito bonita, com muitos barcos, por exemplo, com pier. É, o senhor sabe o nome ali daquela ponta? Ponta de praia? Mais ou menos no externo, confirma? Antes um pouco, antes do externo, tem uma baía pequena, meio menor assim, com bastantes barcos, aparentemente um pier lá, uma marina. É a Marina, é a Baía Marina. Ah, tá ok. Muito grato, muito bonito de cima. Mas eu tinha um reporte para ver se está. Estabilizou azul 4298. Grupo 4298, complete, torre 18, decimal 6, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, 4298. Bom dia, 4298, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 0, no 5. 1015, aguarda. Solou os 22, direita agora no 219, bom dia. 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, passaria 2223, bom dia, passaria 2223. Está autorizado Alfa Juliette Remota 14, o pátio principal. Alfa Juliette Remota 14, 22. Trip 5217 no ponto de ABC. Trip 5217, desça para o nível de voo 060. Descendo para o 060, trip 5217. Zona 79, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alternativa 133, decimal 25. A primeira qual que é? 251? 251. É 251, 3325, obrigado, até mais. Gente, tá 3663. Aguarde só um instantinho o plano chegar no sistema, já já eu chamo o seu pra cópia. Pode sair da pergunta, por favor? O senhor tem a rota? Tem a certeza, mas não é a... Eu pego no 21, comente esse tempo livre. Ok, a saída é Arbor, Arbor e após Arbor, DCT é Lefa. Agora, agora é Lefa, obrigado. Nada. Olá, Salvador, bom dia. Boa, bom dia, 3345, ao campo da cópia. Autorizado, Vitória, nível 380, via Pesolo 44, decola da 10, curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Eudes, para interceptar o Pesolo 44, o controle é 120, decimal 8, adicione 5155. Tá correto, 35345, chame pronto para o pushback e acionamento. Aquilo do Lula, prossiga, bom dia. O Lima Quilo Zulu, está autorizado então Salvador Cipó no 090, decolagem da 17 curva à esquerda, subida é a Lotar e agora a liberação do controle para interceptar radial 018, prosseguir de acordo com o plano. O controle 120 decimal 8, a torre 186, adicione 5127. O Salvador, o 4298 livrou. Ok, o 4298 livre, tá? Sem frente, chame a da Juliette. 42 na mente. Lima, aquele Zulu, livre cotejamento. Autorizado, final pra mata, reportará no solo controlado ao meu. Ok, o D, por gentileza. Gente, o Lima aquele Zulu, chame a torre para o acionamento, o ajuste é 1015. Estabilizando, turma o visual, 3259. 3259, compete aproximação, torre 18, decimal 6, bom pouso. Obrigado. 18,6. Então, você vai contar o load test, por favor. Não entendi, confirme. O 4298 já está no solo em Salvador. Precisa da manutenção para Fly Control Mode Test. Cliente, o Azul 4298. Prossiga em frente, Alfa e Juliette, Rio Gate é 8. Alfa, Juliette, Gate 8, Azul 4298, obrigado. Goma 085, forma velocidade de carro. Gente, o Gol 905 informa o tráfego da frente a 9 milhas com um grau de speed 190. Gente, Gol 905. Você poderia confirmar o número de pouso do CP 5207? 5207 será o número 3 para aproximação. Lua 128, frequência livre, Romeu, bom dia. Salvador 3859, passou Índia Serra, passado travado, visual pista 10. 3859, pouso autorizado, pista 90, 150 graus, 79, ajuste 0015, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Para 5297, essa para 3000 pés, ajuste 1095. Para 3000 pés, 1095, 3597. Estabilizado. Bom, 9085. 7, 2, 1, 8, decimal mesmo. 7, 6, 5, 2, 1, 7, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, após estabilizado. 6 mil pés, autorizado LS, após estabilizado, 5, 2, 1, 7. Salvador, eu vou 9085, nacional, baixado, travado, principal. Aproximação, aguarda a pista livre, 9085. Guarda, 459, então, os 31, direito, 1219. Direito, 219, boa. É, está a falta a cópia? Autorizado para Guarulhos, o nível 240, decolando da pista 10, curvará à direita, no perfil da subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DTP e Deus. E em Deus já intercepta a Peruísque 1, até Confins. Após, após o Whisky 57, até Pulo, e após DCP Guarulhos, o controle 120.8 e o transponder é o 5054. Transponder? Tá correto, cotejamento livre, acionar no passe 3 e chame para o táxi, Golf Bravo Índio. Salve, Salvador, bom dia, tá 3859, livrado na sua escuta. Ok, tá 3859, continue o táxi em frente, via Alfa Juliette, o gate é o 1-1. Alfa Juliette, gate 1-1, obrigado, 3859. Confirme a última aeronave que modulou. Tio 6219, por gentileza, você ouve a autonomia e alternativa? 91-340, alterna Guarulhos. Ciente, está autorizado, táxi à direita e no ponto de espera 186, é a tua aí. Ajuste 1015, boa viagem. Obrigado, pessoal. Zulu 2-1, até Trive, após DCT Fosse de Calder. A decolagem será da 1-0, curva à direita, a subida Arbor, após Arbor DCT Alefa. Controle 120.8, acione 5162, voo 1923. Número 5 autorizado, LS, é ponto estabilizado. 2005, 3 áreas. Bom dia, torre Sané 6211, espera pronto. O 1923 só confirmando, após Arbor, a posição é Elefa, Eco Lima, Elefa. A linha decola, 140-89, sem parada, ficha 1-0. Sem parada, a linha decola da 10, Oceané 6219. Gente, voo 9085, táxi autorizado para o gate 3, via Juliette. Beleza, via Juliette, voo 9085. 5217. Está na escuta, o do solo para cópia. Ok, o TAN 36. 663, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Pesolu 21, até Trive, e após DCP Poços de Caldas, decola da 10, curva à direita, subida Arbó, após Arbó Elefa, para interceptar o Pesolu 21, o controle 120, decimal 8, acione 5164, 3663. Correto, tá 3663 e chame para o pushback em acionamento, quando trota. Solo 35345, paciente da Mike, remoto no 3 para push acionamento. Autorizado, 35345, chame táxi. Vai chamar para táxi, 35345. Passarelo 2223, está autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, decola da 10, curva à direita, subida Arbó, após Arbó, Elefa, após Elefa, DCT, Conquista. Controle 120, decimal 8, acionando 5156. Lima Cruz Novo. 5217, complete, chame torre 18, decimal 6. 5217, aos 38, direito 1219. 38, direito 1219. Fora da, de alguma interseção da pista? Está 1-0, bom dia. 826, continue agora a pista livre. Guardando a pista livre, 527. 35217, passe pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 26-1-0-1-5 no ajuste, 940 graus, 5 nós, pouso autorizado, pista 1-0, 5-8-2-6, cheque 3. Autorizado, pista 1-0, tem baixão travado, é 5-8-2-6. Autorizado, Lima Cruz, olhou à sua direita, reporte alinhado, cabeceira 35. Índia, ingresse no pátio principal, taxiway Índia e no ponto de espera da 10, torre 18, meia, o ajuste é 1015, Golf Bravo Índia. Trip 5217, mantém a posição antes da Juliette, aguardando o Embraer da companhia, 790, liberar a entrada da remota. Ok, vai aguardar a Juliette. Bom dia, Golf Bravo Índia, mantém um ponto de espera. 345, está livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera 18-6, torre, ajustado agora 1015, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Trip 5217, após o Embraer 190 da companhia deixar Juliette livre, o eixo da Juliette, o melhor, está autorizado o ingresso no pátio, a remota é a 1-3.